centro tem areia. Na praia de fora tem o mar. O boto casado com sereia navega num rio pelo mar. O corpo de um bicho deu na praia e a alma perdida quer voltar. Caranguejo conversa com a raia, marcando a viagem pelo ar. E não depende lá do pila, e não depende lá do pila, já tô com vontade de ir por aí. Não depende lá do pila, não depende lá do pila, com vontade de ir por aí, de ir por aí, de ir por aí. Sobre o mar, no espelho das águas refletindo.